Os Profetas do Círculo Negro. 1. A morte ataca um rei. O rei de Vendia estava morrendo. Durante a noite quente e sufocante, o gongo do templo soou e as conchas rugiram. Seu clamor era um eco débil na câmara dourada abobada, onde Bhunda Chand lutava no estrado forrado de veludo. Gotas de suor pingavam de sua pele escura. Seus dedos retorciam o tecido dourado sob si. Ele era jovem. Nenhuma lança o havia tocado, nenhum veneno oculto em seu vinho. Porém, suas veias se destacavam como cordões azuis nas têmporas e os olhos se dilatavam com a proximidade da morte. Escravas ajoelhavam-se tremendo aos pés do estrado. E inclinada sobre ele e observando-o com paixão intensa, estava sua irmã, a divina Yasmina. Ao lado dele estava o Azam, nobre ancião da corte real. Ela jogou a cabeça para cima num gesto tempestuoso de ira e desespero, quando distantes tambores chegaram aos seus ouvidos. Os sacerdotes e seu clamor, ela exclamou. Eles não são mais sábios que as sanguessugas que são inúteis. Não, ele morre e ninguém é capaz de dizer o motivo. Ele está morrendo agora. E fico aqui impotente, eu que queimaria a cidade inteira e derramaria o sangue de milhares para salvá-lo. Não sou um homem de Ayodhya, mas morreria em seu lugar se fosse possível, divina, respondeu o Azam. Este veneno... Digo que não é veneno! Ela gritou. Desde o nascimento ele tem sido protegido tão atentamente que os mais inteligentes envenenadores do Oriente não foram capazes de alcançá-lo. 5 crânios branqueados na torre dos papagaios podem atestar as tentativas que foram feitas e falharam. Como você bem sabe, há 10 homens e 10 mulheres cujo único dever é provar sua comida e vinho, e 50 guerreiros armados guardando sua câmara, como estão fazendo agora. Não, isto não é veneno. É feitiçaria, magia negra e sinistra. Ela se calou quando o rei falou. Seus lábios lívidos não se moveram e não havia reconhecimento nos olhos vítreos. Mas a voz surgiu num chamado lúgubre, indistinto e distante, como se a tivesse chamado de além dos vastos golfos soprados pelos ventos. Yasmina! Yasmina! Minha irmã, onde está você? Não consigo encontrá-la. Tudo é trevas e o rugido de grandes ventos. Irmão! Ela falou segurando sua mão mole num aperto convulsivo. Estou aqui! Não me reconhece! Sua voz morreu diante do total vazio no rosto dele. Um murmúrio baixo e confuso saiu de sua boca. As escravas choramingaram de medo e Yasmina sentiu o peito pulsar de angústia. Em outra parte da cidade, um homem estava em pé ao lado de uma varanda de treliça olhando para uma longa rua mal iluminada por tochas que revelavam com pouca nitidez faces escuras e o branco de olhos brilhando. Um prolongado pranto partiu da multidão. O homem encolheu os ombros e voltou para dentro da câmara arabesque. Ele era alto, compactamente constituído e trajava vestes caras. — O rei não está morto, mas o hino fúnebre foi soado. Disse para outro indivíduo que se sentava com as pernas cruzadas em um tapete no canto. Este homem estava vestido com um manto marrom de pele de carneiro e sandálias e usava um turbante verde sobre a cabeça. Sua expressão era tranquila, o olhar impessoal. — O povo sabe que ele jamais verá outro amanhecer — respondeu o homem. O primeiro interlocutor o favoreceu com um olhar longo e pesquisador. — O que não consigo entender — disse — é porque precisei esperar tanto tempo para seus mestres atacarem. Se eles puderam matar o rei agora, por que não o fizeram meses atrás? Mesmo as artes que você chama de feitiçaria são governadas por leis cósmicas, respondeu o homem de turbante verde. As estrelas dirigem essas ações assim como outros assuntos. Nem mesmo meus mestres podem mudar as estrelas. Só após os céus estarem na ordem correta que puderam desempenhar sua necromancia. Com uma longa unha pontiaguda, ele mapeou as constelações no chão de azulejos de mármore. A inclinação da lua pressagiou o mal para o rei de Vendia. As estrelas estão em tumulto, a serpente na casa do elefante. Durante tal justa posição, os guardiões invisíveis foram removidos do espírito de Bhunda Chand. Um caminho é aberto para os reinos que não podem ser vistos, E uma vez que um ponto de contato foi estabelecido, intensos poderes foram colocados em funcionamento ao longo daquele caminho. Ponto de contato? Perguntou o outro. Você quer dizer aquele cacho de cabelos de Bonda Shand? Sim. Todas as porções descartadas do corpo humano ainda fazem parte deste, anexadas por conexões intangíveis. Os sacerdotes de Azura têm uma fraca noção dessa verdade, e assim, todas as unhas cortadas, cabelos e outros resíduos das pessoas da família real são, com muito cuidado, reduzidos a cinzas, e a cinzas escondidas. Mas, ante a súplica urgente da princesa de Kozala, que presumidamente amava Brunda Shand, ele lhe deu um cacho de seus longos cabelos negros como lembrança. Quando meus mestres decidiram o destino dele, o cacho em sua caixa dourada incrustada de joias foi roubado debaixo do travesseiro dela enquanto dormia, e outra foi substituída, tão parecida com a primeira que ela jamais saberia a diferença. Então, o cacho genuíno viajou por uma caravana de camelos pela longa, longa estrada de Peshkauri, dali até a passagem Zaibar, até chegar às mãos daqueles a quem se destinava. Somente um cacho de cabelos, murmurou o nobre. Pelo qual uma alma é arrancada de seu corpo e além de golfos de espaços ecoantes, retornou o homem no tapete. O nobre o estudou curiosamente. Eu não sei se você é um homem ou demônio, Kemsa. Poucos de nós somos o que aparentamos. Eu, cujos kshatriyas conhecem como Kerim Shah, um príncipe do Iranistão, não sou um mascarado melhor do que a maioria dos homens. Todos são traidores de uma forma ou de outra e metade deles não sabe a quem serve. Quanto a isso, pelo menos não tenho dúvidas, pois eu sirvo o rei Yezdigerd de Turan. E eu os profetas negros de Imshah, disse Kemsa. E meus mestres são maiores que o seu, pois alcançaram pelas artes o que Yezdigerd não pôde com 100.000 espadas. Lá fora, o gemido de milhares de torturados estremeceu até as estrelas que incrustavam a noite quente vendiana, e as conchas berravam como bois com dor. Nos jardins do palácio, as tochas reluziam nos capacetes polidos, espadas curvas e espartilhos entalhados com ouro. Todos os nobres nascidos guerreiros de Ayodhya estavam reunidos no grande palácio ou ao redor dele. E em cada largo portão e porta arqueados, 50 arqueiros montavam guarda com os arcos em mãos. Mas a morte espreitava no palácio real e ninguém podia fazer frente à sua ameaça espectral. Nos estrados sob a abóbada dourada, o rei gritou mais uma vez, atormentado por terríveis paroxismos. Outra vez sua voz veio débil e distante, e Divina curvou-se de novo sobre ele, tremendo, com um medo que era mais nefasto que o terror da morte. Yasmina! Mais uma vez aquele distante chamado estranho e insuportável dos reinos imensuráveis. Ajude-me! Estou longe de minha casa mortal! Magos arrastaram minha alma através dos ventos soprados pelas trevas. Eles buscam romper a corda prateada que me mantém atado ao meu corpo moribundo. Aglomeram-se à minha volta. Suas mãos têm garras. Os olhos são vermelhos como chamas queimando na escuridão. Ajude-me, irmã. Seus dedos me cauterizam como brasas. Eles matarão meu corpo e condenarão minha alma. O que é isso que trazem diante de mim? Ai! Por causa do terror daquele grito desesperançado, Yasmina berrou de maneira incontrolável e deixou o corpo cair sobre ele, abandonando-se em angústia. O irmão era assolado por terríveis convulsões, baba escorria de seus lábios contorcidos e os dedos retorcidos deixaram marcas nos ombros da garota. Mas o vazio vítreo de seus olhos passou como fumaça soprada de uma fogueira, e ele olhou para a irmã com reconhecimento. — Irmão! — ela soluçou. — Irmão! Rápido! — ele disse ofegante e sua voz fraca estava racional. — Agora sei o que me leva até a pira. Tenho estado em uma jornada distante e a entendo. Fui enfeitiçado por magos e melianos. Eles atraíram minha alma para fora do corpo e ao longe para uma sala de pedra. Lá lutam para quebrar a corda prateada da vida e colocar minha alma no corpo abominável de uma criatura da noite que seus feitiços trouxeram do inferno. Ai, eu o sinto me arrastando agora. Seu grito e o aperto de seus dedos me trouxeram de volta, irmã, mas estou indo rápido. Minha alma se agarra ao corpo, porém sua força se esvai. Rápido, mate-me antes que eles possam aprisionar minha alma para sempre. Não posso. Ela gemeu ferindo os seios nus. Rápido, eu ordeno. Havia a velha nota imperial em seu suspiro frágil. Você jamais me desobedeceu. Obedeça este último comando. Envia minha alma incólume para Azura. Rápido, ou me condenará a passar a eternidade como um maldito espectro das trevas. Golpeie, eu ordeno. Ataque! Soluçando selvagemmente, Yasmina sacou uma adaga cravejada de seu cinturão e a mergulhou até o cabo no peito dele. Ele enrijeceu e depois ficou flácido, um sorriso sinistro curvava-se em seus lábios mortos. Yasmina arremessou-se com a face para baixo no piso recoberto, esmurrando-o com as mãos crispadas. Lá fora, os gongos e conchas zurravam e trovejavam, e os sacerdotes se apunhalavam com facas de cobre.